são utilizados para que chama papal, ajuste altímetro 10, 15. Autorizado o final do procedimento em aliança de experiência piscina zero, reporta estabilidade. Rumba 43, solo 04, confirmando a parte militar? Parte. Libere esquerda no hotel, estacionar sequência livre, o Rumba 43. Hotel, estacionar sequência livre. Foxtrot Mike 7, autorizado a decolagem de pista 17, o vento 180 graus, 121. O decolou 05, chama o controle de salvador, 20, decimal 8. 208. Controle de salvador, papa Romeu, Fox Mactan, saída pouca já um gajo. Romeu, Fox Mactan, com contato radar para nível de voo 270 e saída pouca. Saída pouca para o 270 Mactan. Pelo 91, completo o sinal. Chame o plano, frequência 98, do sinal 95. Boa noite, tá muito obrigado. Salvador, muito boa noite. Ao gol 966 na final. 966, tráfego ajustado, autorizado posto, pistola 0, vento 1, 90 graus, 109, ajuste altímetro, 0,6. Posto autorizado, 0,6, gol 1,9,6. Salvador, 3897.0 visual com o gol nacional. 3897, após passagem do tráfego, autorizado ali, era manteca do ser no zero. Faz o gol ali, Marcelo no zero, 3897. Papa Romeu, Fox, Mike Tango, chame o centro do Recife, frequência 26, decimal 85, alterna 25, decimal 45. 2685, decimal 45, Fox, Mike Tango. decolou a 195, chama o controle de Salvador, 2069. Para o nível de voo 320, após 2000 pés, vai direto Lima. Para o 320, após 2000 pés, direto Lima, da 5 ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém. 1869, decolou o 18, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. 208, obrigado. Salvador, boa noite, ou 1869. 1869, contato radar, notar o nível de voo 240, e o Salvador 1. 240, agora 1. 5, decolou 20, chama o controle Salvador no 20.8. 20.8. Voo 945, contato radar, para o nível de voo 360, via transação do ano. 360, nação do ano, voo. Boa meta. Sete chão do centro Recife, frequência 1.25.1, alterno 1.25.35. 1.25.1.2.2.3.5.3.8.9.7, boa noite. A secundária 1.25.1.2.3.5, boa noite, 1.2.2.3.5, secundária, obrigado, boa noite. Nós estamos centro Recife, frequência 1.28.8, alterno 1.35.3. 2.28.35.3, obrigado. Meia 45, chame centro Recife, frequência 1.25.1, alterno 1.28.35, cono 645. 2.5.1.2.8.3.5, uma boa noite. É. Oi, Charlie Bravo Alfa, acione identificação, chegada a bomba não autorizada, isso para o nível de voo 050 via chegada, altímetro na 016. De Bravo Alfa, velocidade critério, está presente o voo direto de TAP. Alfa, Rui Duna, desça para 2006, sem restrições, que é legal no 06. Autorizado o final do procedimento, ele é suspeito da pista no 0, reporte estabilizado. Direto Duna 2000, reportar estabilizado, Thiago Gravão. 859, decolada 37, chame controle, 120, decimal 1, 1. 08, 3, chamando a 259, contato radar, que vai para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, via Mestre. Charlie Bravo Alpha, completa final, chame torre, frequência 1-8-95. 1-1-8-9-5, boa noite, Charlie Bravo Alpha. Boa noite, Papa Romeu Charlie Bravo Alpha, na final da pista 1-0. Papa Romeu Charlie Bravo Alpha, boa noite, informa Pátia, faz pouso. Pátia da Aerostar, o Charlie Bravo Alpha. Charlie Bravo Alpha, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Charlie Bravo Alpha. Lênia 259, se mantém o nível de voo 220, solicitado pelo Centro Recife. 220, Recife, né? 259. Confirmar o vento para o Charlie Bravo Alpha. Vento 190 graus, 1-1 mais. Vente, Charlie Bravo Alpha. Bravo Alfa, Sol 243, libera a direita e chama o Sol, em uma dúvida na décima hora. 443, prossiga. 443, autorizado, tá? Reporte no hotel. Ajuste na 016. Escoca Identification, clear the bomb arrival, 74,000 feet, altimeter 1016. Escoca 016, descendentil 4,000 feet. Zona 705, autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, vento 980 graus, 1-2 rancho. Rumo a 43, aguarde para o cruzamento. Boa noite, autorizado. Alinhar e Matheus, chama 0. Alinhar e Matheus, 1 a 4 e 3, autorizado. Cruzamento da pista 1 a 0, Delta. A Delta chama o solo em 1 a 2, 1 a 2, 9. Decolado 5-3, chama o controle 1-2-0, decimal 8, meu Deus. Corante, 705. No 705, tá bom? 705, contato radar, chega para o nível de voo 360, e chega São Luno. 360, São Luno, se autorizado, boa lida. Faz 2.000, tá aí autorizado. Faz 2.000, lida. 705. 2781, não autorizado, decolagem em pista 1-0, vento 180 graus, 1-3 nós. Decolagem 1-0, vento 1-3 nós. Azul 2781, decolado 55, chame o controle 1208, morro. É o controle 208, bom trabalho, azul 2781. Boa noite, azul 2781, decolado, perfil da saída Arbor 1. Azul 2781, controle no 20 desse modo. Perdão, 208. Boa noite, azul 2781, transfere, decolado Arbor 1, transição Elefa. Azul 2781, contato radar para nível de voo no 60, via saída Arbor 1. Sobe via Arbor 1 para 160, azul 2781. Onda 43, autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, vento 190 graus, 1-3 nós. Boa 4, 3, decolada 5, 8, chame o controle. Em 1, 2, 0, 2, 9, 8, mão 8. Boa 3, chamada controle 1, 2, 0, 2, 9, 8. Boa 1, 2, 7, 8, 1. É o 9? É o azul 2, 7, 8, 1. Autoriza, vamos direto a Lefa, senhorita. Autorizado. Graças, vamos a Lefa, 2, 7, 8, 1. Contato radar, para o nível de voo 090, via saída Conde.